Super Controle. Let's rock. E estamos começando mais um Super Controle Podcast, Juliano Moser. Que medo! Hoje vamos falar de uma série muito especial, amada por todos, Crepúsculo! Não! Jogos baseados nesse blockbuster, nesse sucesso, por isso nessa arma do Mega Man, blockbuster. Exatamente, por isso que vamos falar de Crepúsculo. Nada como duas convidadas meninas. Com certeza, Gegé e Clarice, né? Verdade. Muito fãs da série Crepúsculo. Gegé, se apresente e conte a verdade, Gegé. Olha só, ninguém vai falar de Crepúsculo aqui não. Eu proíbo vocês falarem de Crepúsculo, porque vampiro de verdade tá em Castlevania. Yeah! Assim, Bram Stoker manda beijos e abraços. Vampiros amamos, e hoje então, como o Gegé falou, é sobre Castlevania, clássicozão. O jogo denominador, olha ali a palavra, hein? Olha só. Denominador da Konami. Termos matemáticos. Jogos de vampiros, sucessos de vampiros, Vampire Hunter, Castlevania e seus milhões de jogos. Toda uma geração de games de plataforma e tá agora comemorando em setembro 25 anos de existência. Olha só quanto tempo, né? Olha só. Tá vendo, né? Então, vamos às apresentações. Sim, por favor. Eu sou o Fuca e Eduardo é mais foda que a Lucardo. Um beijo. Ah, sim. Eduardo Cooley. Six concordará. Six concordará. Matheus concordará. Aqui é o Julie e pra mim, Castlevania é colecionar monstrinhos. Olá, eu sou a Gegé e se alguma vez eu for à Europa e visitar algum castelo, com certeza eu vou quebrar os candelabros pra ver se sai algum frango dele. Olha ali, né? Ou coração, né? Sobrevivendo na Romênia, né? Ou dinheiro também. E temos uma convidada, nem mais tão convidada, porque é a segunda vez já que ela está participando conosco, Juliano e Gegé, não é mesmo? Sim, é verdade. Yeah. Clarice dos Santos do Girls of War de novo. E eu só acho que o Trevor Belmont é o mais foda, vem em mim, seu lindo, gostoso, ui. É isso aí, coisa louca, chicote. Verdade, não, eu concordo, ui, com a Clarice, o Trevor é o mais foda de todos os Belmonts. Beijo! Olha ali. Ó, eu tenho uma premedição antes de ir pros e-mails, hein? Quero Castlevania com Beto Carreiro. Olha ali, ó, o Beto Carreiro ensinou os Belmonts. Vamos lá, então. Vamos agora à dança dos e-mails e já voltamos. A dança dos e-mails com o chicotinho. Ali, ó. Ui! Tiazinha, deixa eu. E estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui. Dessa vez, Diego de volta. E aí, Diego, tudo bem? Pois é, tudo ótimo. Eu preciso dizer que estava com saudade de participar da leitura de e-mails. Vambora. E temos alguns recados para dar, né? Como vocês viram aí no site, agora uma coluna nova, né? A gente fez a enquete aí no Twitter do Super Controle, a gente pediu no Facebook. Sim. E o que vocês queriam, né? Queriam mais minicast, queriam mais áudio, queriam mais vídeo. O pessoal falou em vídeo, e aí toma essa, cara. Uma coluna em vídeo com trailers de os jogos comentados, né? É o que o pessoal queria, então não dá pra dizer que não sabia. Vocês pediram por isso, tá lá. Agora, aquele negócio, pessoal, quando a gente pediu os comentários, vocês foram muito queridos, vocês comentaram a beça, e até hoje a bola não caiu, continua mantendo uma ótima média de comentários por cast, e agora estamos tentando um novo formato, que é a parte de vídeos, com essa coluna aí do Tô no Hype, acabou de estrear, então você já sabe o caminho, né? Curtir o vídeo, começar a assinar o canal pelo YouTube, fazer aquele serviço básico, nos dar aquela força, porque são vocês que mantêm o site aí e dê a moral pra gente. Isso mesmo. É, sobre o canal do YouTube aí, a gente não tinha muitos vídeos disponíveis antes, né? Tinha o que? O Bald Six, uhum, o Julie, agora a coluna do Fuca começou a estrear em vídeo também, né? E agora mais uma coluna, e essa é semanal, velho. Toda segunda-feira, né? Semanal? Calma aí. Toma essa, né? Semanal, cara. Caraca! A nossa primeira coluna semanal, né, cara? Nem o podcast é semanal, o podcast é 15 anos. Pra você ver, hein? O site tá crescendo pra cacete, né? Tá muito bacana fazer essas colunas aí, né? Muito o conteúdo original de segunda a sexta agora. Você não pode dizer que falta um dia, porque não falta nada, cara. Tá tudo bem. Tudo preenchido ali. Tem uma quarta-feira que falta, mas nessa quarta-feira desse mês já verão uma novidade aí também, né? Opa. Fica aí, vamos ficar no mistério, né? E Diego, outra coisa aí que eu ia falar também, né? Esse cast Castlevania, cara, é a parte A, né? Olha só. É verdade. Semana que vem, meus amigos, a parte B tá no ar. Aqui, Castlevania faz 25 anos, né? Merece os dois casts. E daí você pensa, né, mas então beleza, né, podcast semanal, daí daqui a 15 dias vem o próximo. Não, cara, porque segundo a agenda, vai ter outro cast na semana daqui a 15 dias, exatamente. Então esse podcast B vai ser semanal, sabe? Então vai ser o podcast A, o podcast B, e na semana seguinte já tem um cast novo. Quer dizer então que em setembro vai ter praticamente um cast novo por semana, é isso? Isso mesmo, cara. Um agora, um semana que vem hoje, e um na próxima. Isso mesmo. Pô, tá demais, é muito conteúdo. Isso aí, pessoal. E aqui negócio, esse cast, como o pessoal pede, não, cast mais informativo, mais de zoeira. Esse é o mais informativo. É a história do Castlevania e tá muito bem contado. Tá muito maneiro. E depois daí, daqui a 15 dias, né? Claro, depois dos dois casts de Castlevania, vai ter um cast de papo aí com a volta de Frajola pro cast. Opa. E um convidado especial aí também, que tá trolando junto com o Frajola. Encontro de dois mundos bizarros. Então, por favor. Essa eu quero ver. Essa vai estar maneira, né? Então, vamos lá ler alguns e-mails e alguns comentários aí, né, pro pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, já puxei aqui do baú. Tudo bem com vocês, seus lindos? Aqui quem vos escreve é o Zabuzeta do Meia Lua Cheira, é o próprio. E venho aqui para dizer que esse foi um excelente episódio. Muito bem completo, com muitas informações relevantes e, claro, com muito do lindo humor que só vocês do Super Controle sabem transparecer. Ah, obrigado. Bom. A respeito do cast, não vou abordar tudo o que vocês falaram, mas vou fazer uma breve explanação a respeito de alguns pontos falados por vocês. Bom, o texto ficou um pouco gigantesco, mas aí o ponto principal que é em relação ao TF, e fala: a respeito do TF, compartilho a opinião da Liz, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É muito bom mesmo, dando uma leve queda com o Free. E este se mantém firme e forte até hoje. E além do mais, os diversos updates que a Valve faz renovam o jogo cada vez mais. TF agora, né? É de todo mundo. E aí fala sobre a TF Night, está para fechar um servidor com um dos nossos ouvintes. Assim que eu tiver informações, nós iremos anunciar oficialmente o confronto MLX versus SPC. Até lá, aguardem. Esse confronto, falei com o Zabuzeta agora, veja só. Opa. É dia 16, velho, na sexta-feira que vem, né? Ah, tá marcado já então? Tá dia marcado. 16, calma aí, deixa eu botar aqui, 16 do 9, né? 16 de setembro, então, eu quero todo mundo nessa putaria de Steam aí pra gente ganhar desses caras do MLX. Olha só, o pessoal que joga Team Fortress aí e quer comparecer a esse evento, né? Dia 16, a partir das 10h30 da noite, entre no Steam, né? E coloquem SCP, né? Super Controle Podcast, na frente do Nick, contra o pessoal do Meia Lua X, né? Daí o pessoal, o Lucas de Bronze aí, vai me pedir: tá, mas eu que sou do Phoenix Down, vou fazer o quê? Eu falei: cara, o confronto é entre Meia Lua X e Super Controle, mas outros sites são bem-vindos. E se você quiser entrar pra um lado, pode colocar o Nick aí, depois pode mudar de novo, né? É só pra dois lados. Então, semana que vem aí, se preparem, sexta-feira. A gente vai dar mais um aviso aí no Twitter, então continue seguindo. Tem mais alguma coisa aí, Matheus? Então, o segundo e-mail, né? Vamos ler aqui do Leandro Wilson. Olá, amigos do Super Controle, conheci o site de vocês pela participação das meninas do Go, do Girls of War. Olha aí, mais um ouvinte novo, cara. Olá. Quanto mais melhor. Estava sentindo falta de um podcast de games desde a era do extinto Nowload. Ok. É mais uma viúva aí. Viuvinha. Ok, para não continuar com essa babação de ovo, vou direto ao ponto. O pessoal do Kotaku USA conseguiu gravar alguns vídeos dentro da empresa Valve. O link está aí para vocês verem como é lá dentro. O vídeo tem quatro partes, mas imagino que esta que vão enviar seja mais interessante, pois está cheio de monstros de Half-Life, Companion Cubes, Turrets e armas do Team Fortress. Tem até uma Sentry real lá dentro. Vale a conferida. Então tá aí o link da Valve, como é a Valve lá dentro, né? Muito, muito interessante, cara. Tá, curioso. Bom, valeu. Foi mesmo. É recente, então? Recente, esse vídeo aqui é recente. Esse que veio dessa semana aí, fresquinho. Obrigadão, tá. Então, Chapa, pelo vídeo. Então tá. Mais algum recado aí pra dar, Diego? Não, recado, acho que não, né, Matheus? Acho que tá pra semana, tá tranquilo. Só mandar um grande abraço aí pros nossos queridos de sempre. O @pixelinferno, @lhenrique777, @ivan_mota. Pessoal comentando aí. Pô, obrigadão mesmo. Valdeir, Léo Mexican. Também agradecer o pessoal que ouviu nossos recados, que a gente falou assim, né? Coloquem aí o tema que vocês querem pro próximo programa. Os podcasts, né? E os caras colocaram, velho. A gente vai fazer uma. Vamos fazer uma salada com isso aí, vamos misturar tudo. Vamos tirar alguns bons daí. E daí vai sair dali, né? Desses temas escolhidos, irá sair a próxima sidequest. Mas isso acho que mais pra frente, né? Vamos dar mais um tempinho. É, um pouquinho. Então, mas tá lá. Se você quer saber qual vai ser o cast especial, só você ler um desses 200 e poucos recados que tá lá qual vai ser o tema. É isso aí, né? É isso aí, pessoal. Continuem comentando aqui os mais. @supercontrole do Twitter, você já conhece. É só seguir quem não segue, o pessoal lá tá mandando ver, mandando link pra gente, adicionando no Facebook, tá bem bacana. E é isso, por essa quinzena é só. Abaiou, gurizada, valeu mesmo. Então vai, vamos voltar agora pro cast do Castlevania que tá surreal. E voltamos. Os e-mails tão rápidos como um chicote, Diogo. Ah, sim, o estalo do chicote. Veja. Então, como já falamos todas as bobagens do início do cast, o cast hoje é totalmente especial de Castlevania, que comemora 25 anos. Que comemora 25 anos. A idade mês. Do Frajola, este mês. Que tristemente né? Completamente ignorados pela Nintendo, não é mesmo, GG? A série ficou um bom tempo na Nintendo, mas depois expandiu horizontes e agora já tem até um reboot, mas a gente vai falar tudo, assim, explicar direitinho a história pra quem boia, afinal, Castlevania tem muitos jogos, tem muitas versões do mesmo jogo, tem vários jogos que são não canônicos, né, que não fazem parte da cronologia original. Então a gente vai explicar pra vocês direitinho aqui, pra vocês entenderem o que é Castlevania, a história e tudo mais. Então, vamos acompanhar a saga no podcast de hoje, de uma ordem cronológica de acontecimentos, isso. Porque senão a gente vai e volta e não se sabe mais onde que tá. Ao contrário de muitos seriados, séries de jogos, ele tem uma ordem cronológica True Story. True Story. Graças a Deus, muito obrigado. Então a gente vai seguir essa ordem da história, por quê? Pra vocês não ficarem perdidos e pensarem, não vou jogar essa bosta, é muito jogo. Konami chegou e disse, Miyamoto aprende. Miyamoto disse... I have the story locked in my gaveta. In my closet. My closet. You never know. Começando, Fuca. Sim. Se fosse um pequeno verbete do Guia do Mochileiro das Galáxias, o que seria Castlevania? Um jogo de exploração. Pois não. Com o tema vampiros e monstros clássicos. Confirma? Sim. GG, como começou a história dos vampiros? Se nossos amiguinhos vão ficar perdidos, né? Como assim, Castlevania? Então... Onde surgiu? É, assim, antes da gente falar da história, que não começou exatamente no primeiro Castlevania lançado, então a gente vai explicar qual foi o primeiro que foi lançado, né, pro pessoal não se perder, tipo, mas esse que a gente tá falando foi o primeiro que lançou? Não. Então, ó, o primeiro Castlevania lançado na história foi o Castlevania, ou Akumajo ou Drácula, que é o nome original, muito só mais Castlevania bonito. Mesmo. Muito e ele mais foi bonito. Lançado pra Nintendinho, pra Commodore 64, Amiga... ao Amiga, né? E foi lançado também para arcades em 1986. Vejam setembro só. De 1986. Primeiro Castlevania mesmo lançado de toda a história. Mas a história mesmo da série não começou aí. Ela começou em outro Castlevania que foi lançado muito depois. Vamos lá para o ano exato de 1094. Vejam olha só. Tempo das cruzadas. O que aconteceu? Qual Castlevania que temos... no início dessa história. Primeiro, uma breve história do que acontece nesse Castlevania, que se chama Castlevania Lament of Innocence. Previously on Lost. O primeiro Castlevania da linha cronológica da série é o Castlevania Lament of Innocence, que foi lançado para PlayStation 2. E ele conta a história do Leon Belmont, que é o primeiro Belmont da história, né, da série. Sim. E ele é um cavaleiro templário, ele é um dos mais gloriosos cavaleiros que existiam lá de uma ordem lá. E o melhor amigo dele, o Matias Kronkvist. Matias Kronkvist. Ele era assim, o cara das estratégias e o Leon era o cara da espada, do chicote, não sei o quê. Eram o cara chapas. Botava pra quebrar. Eram chapas, Xuxa. Eram chapas, isso mesmo. E tu é o brother da espada e eu sou o brother do chicotinho. isso aí. Exato. E... eles dois eram imbatíveis, assim. Até que um dia a esposa do Matias morreu, né? Ele foi pra uma guerra lá, não sei aonde. Quando ele voltou, ela tava morta. Que é isso? Mas mesmo assim, ele continuou lá com a fé dele, continuou sendo o Cavaleiro Templário, não sei o quê. E o mesmo Leon, com a tristeza, né? Da sua esposa falecida. E o Leon, ele deu uma força pra ele, não, cara, você tem que continuar, isso aí mesmo, Deus vai te recompensar. Só que, quando o Leon tava prestes a casar, a noiva dele, a Sarah, foi raptada. Ela foi levada pra uma floresta lá, pra floresta da noite eterna. Eternal Night. Por um vampiro, que era o vampiro que dominava ali a área, que era o Walter. Era o Walter, né, Clarice? Sim, Walter Bernhardt. O Walter do Fringe? Não. Não? Não, mano. Bem que esse Walter é muito foda também. Então, ele foi levado lá pros confins desse vampirão que dominava ali a floresta, que era, né, o maioral e tal. E aí o Leon vai, parte pra salvar a amada dele. No caminho ele encontra um alquimista lá, que se chama Rinaldo, que vai ter um papel muito importante depois. Mas enfim, ele vai lá, vai pro castelo, enfrenta um monte de monstro. E a jogabilidade é bem interessante, até porque eu preciso falar disso. Devil May Cry. Não. Não, sem comparação. Mas olha assim, é porque a gente ainda vai falar de Lords of Shadow, mas muita gente fala que Lords of Shadow copiou God of War. Só que God of War copiou Castlevania primeiro. Porque esse Lament of Innocence saiu em 2002, né? God of War saiu em 2003. E eu lembro de uma entrevista que o produtor de God of War falou que se inspirou em Castlevania pra fazer God of War. Bah, eu gosto desse Lament of Innocence, é um jogo muito legal. Ele é um hack and slash muito bacana, tem uma jogabilidade da hora, tem magias. É muito bacana mesmo. Vale a conferida. E, mas voltando pra história, então o Leon vai lá, enfrenta um monte de monstro, vai salvar a amada dele, só que no meio do jogo ele encontra a amada dele, só que ela já tá transformada em vampira. Muito triste essa parte. E aí você é obrigado a matar ela, né? Não tem jeito, não tem como desfazer. Aí você tem que matar a Sarah, infelizmente. É. E aí quando você mata a sua amada ali com os seus próprios punhos, né? O Leon faz isso. Ela ainda tem um sentimento assim pelo Leon antes de morrer. Então ela quer se sacrificar pra, sabe, ajudar ele de alguma forma. Ela diz: sou vampiro, mas ainda assim, te curto. O momento ela é foda. Ela tava se transformando, na verdade. Ela tava ainda se transformando. Isso. O momento é foda, mas é extremamente clichê. Tipo, ainda fica a lembrança do amor. Sabe? Isso. Coisa lá. Meu macho. Ela ainda tava, na verdade, se transformando. Ela não virou uma vampira completa, ainda 100%. Ela tava ali nos. Ah, é 75%, vai. E aí, ela quer ajudar o Leon de alguma forma, e o Rinaldo, que é o alquimista que ele encontrou antes de entrar no castelo, Rinaldo. Que alertou ele dos perigos que ele ia encontrar e blá blá blá, ele pega e pega o chicote que o Leon usa a princípio, né, que é um chicote meio alquimista, porque ele combina. Você pode usar as magias, né? Os elementos pra combinar naquele chicote. E cria uma jogabilidade bem bacana. Mas o que acontece? Ele usa a Sarah, a essência da Sarah, no caso, que ela seria uma virgem pura, né? Apesar de estar se transformando numa vampira, ela era uma virgem pura, né? Ela era casta. Então ele usa a essência dela no chicote e faz umas magias lá, umas alquimias. E é daí que nasce a Vampire Killer. Porque ele faz o chicote a partir disso ser puro, e é a partir disso, dessa pureza toda, que o chicote é tão poderoso e ele pode dissipar o mal, assim, tão fortemente. Então é aí que nasce a Vampire Killer. José, a Sarah é a esposa dele, né? Era a noiva. A noiva, eu ia dizer, porque com noiva virgem, ela é a noiva. E iam casar. Ele continua lá a jornada dele, ele tá puto, ele quer, sabe, dar um fim nisso, então ele vai lá atrás do Walter pra acertar as contas com ele. Ele encontra o Walter, só que ele descobre que o Walter, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com o sequestro da Sarah, não tem nada a ver com tudo que anda acontecendo, com aqueles monstros, não tem nada a ver. Sabe, ele tava ali de boa no castelo dele, e quem armou tudo, na verdade, foi o amigo dele, o Matias. Ah, o Matias. É um Matias malandro. Usou o Walter, ficou como se ele tivesse sequestrado a Sarah, levado pro castelo dele pra transformar ela numa vampira. Transformar ela numa vampira dele. Mas na verdade foi o Matias que armou tudo pra usar o Leon pra pegar duas relíquias pra ele. Que é. Você lembra, Clarice, o nome das relíquias? Eu não lembro. Ebony Stone e a Crimson Stone. Isso. Uma dava o poder da imortalidade e a outra, acho que. Dá o poder da dança. Não. Essas relíquias eles tinham encontrado nas cruzadas, então é isso? Uma tava em poder do Walter e a outra ele... A outra ele comprou no Mercado Livre. Tá, enfim. Ele comprou no Mercado Livre. Desculpa, gente, eu realmente não lembro. Ah, tudo bem. Então, ele pega as duas pedras e que uma tem poder sobre a morte, né? A Senhora Morte lá, que todo Castlevania tem. Ah, é a é verdade. E a outra, acho que tem poder sobre a noite, alguma coisa assim. A outra fez o Matias absorver a alma do Walter e se tornar um vampiro. Ele faz todo esse esquema, usa o Leon, o melhor amigo dele. Por quê? Porque ele queria se vingar de Deus. Porque ele ficou muito puto que Deus tirou a amada dele. Concordo. Então, tá, o que eu vou fazer? Então, que se foda. Eu vou virar o senhor de tudo. Eu vou trair meu melhor amigo, eu vou matar a esposa dele, não sei o quê, não sei o quê. Então ele armou aquilo tudo, ele ficou putaço da vida. Ele apagou o profile no Orkut, no Facebook, Twitter... Deletou então MSN. Ele pegou essas duas pedras e ficou mega ultra poderoso. Sim, aí até que no discurso dele, do final, ele fala que se a imortalidade é um desafio a Deus, então ele tem que ter esse poder, entendeu? Sim. Como ele tá puto da vida, que Deus tirou a amada dele, então ele vai ficar putão contra Deus sendo imortal. Sim, ele usa uma das duas pedras pra ser imortal, afinal, com a pedra Ebony Stone ele tem poder sobre a morte, né? Então a morte vira camaradaça dele, não tem como a morte levar ele nunca. Parcerias vão na noite. Ele controla a morte a partir daquela relíquia, né? Sim. E então ele vira, sabe, ele fica foderaço, só que o Leon, né, ele tá abalado, ele não sabe o que fazer. Então, Matias simplesmente foge com as duas pedras e fica desaparecido por um bom tempo. Só que aí o Leon, ele jura, né, ele jura que vai se vingar. Ele até fala uma frase muito clássica, né, que ele vai, diz que vai, o Matias, ele fala, eu virei a noite, né, a noite, sabe, a eterna noite, eu sou a escuridão. Aí o Leon fala, então eu vou caçar a noite, né, é muito foda. Ó, oh, sim, eu vou caçar na noite, né? Acho até é legal as meninas destacarem bastante esse jogo, porque é a origem de tudo, né? Então é legal, sim, ter esses detalhes pra galera se ligar, sabe? Então, no caso... E o Matias foge, ele fica desaparecido por um bom tempo, só que aí depois, né, mais pra frente, a gente descobre que ele virou quem? Sim, o nosso amigo Drácula, ele virou Drácula. Draculão. Ah, sim. Draculão. Então, primeiro, o Drácula é o Matias. É. Não, mas uma coisa que eu não acho legal, eu acho a história bacana, mas não tão bacana por quê? Porque esse Walter era vampiro, né? Sim. Como é que ele virou? Como é que ele era vampiro? É, porque todo mundo sabe que o Drácula é o primeiro vampiro. E eu tinha imaginado que, como ele tinha perdido a esposa, o Matias, e aí ele tinha ficado revoltado, tinha começado a matar todo mundo, e aí ele tinha virado tão sanguinolento e tal, que ele acaba virando o Drácula, sabe? É, eu achei que fosse alguma coisa assim, sabe? É aquela clássica que todo mundo comenta, que, né, é o Drácula de Bram Stoker, né? Isso, é. Eles usaram bem a referência. Isso, eles usaram a referência. Então, o primeiro, que é o primeiro vampiro, na verdade, é Judas, né? Isso. Que ele não é, eles não querem ele nem no céu, nem no inferno. Sim. Então ele é condenado à vida eterna no purgatório, que é a Terra, né? Isso. Então, por isso que ele é vampiro. Sim. A princípio, eles pegaram de base o Drácula de Bram Stoker, que é aquele Drácula que ele amava muito a Deus. Ele era a pessoa mais devota a Deus que existia no mundo. Só que a amada dele foi morta enquanto ele estava na guerra. Então lutando, ele fica revoltadaço por Deus, né, com cruzadas, Deus, porque isso. Deus tirou a amada dele, sabe? Tirou a vida dele, praticamente, porque ele amava muito a Elisabetta. Aí ele fica revoltadaço. E no Castlevania: Lament of Innocence, eles pegaram essa base, só que eles adicionaram as relíquias, adicionaram Belmont, blá blá blá. E uma coisa que é muito interessante também é a origem da Vampire Killer, né? Que ele nasceu a partir da noiva do Leon, né? Ai, eu chorei. Só pra deixar tudo bem claro, amigos, vocês que não manjam, o clã, a família que salva tudo aqui, que é inimiga mortal, é a... Belmondo. Os Belmonte. Os Belmonte, né? Tem outras pessoas, mas o Belmonte é a família principal. Não, mas é justamente o que as gurias falaram, que o Belmonte original, que era um cara assim, tipo, simples assim, não tinha nenhuma coisa histórica, familiar e tal, só que aí o Drácula surgiu porque fudeu com ele. E aí ele passou esse ódio pela família, pra caçar o Drácula, sabe? Então, meninas, logo após o Lament of Innocence, na nossa linha temporal, temos o Castlevania The Arcade, que é lá pelo ano 1000 também, né? Sim, isso. Não é especificado o ano que se passa o Castlevania The Arcade, mas eles passam depois do Lament of Innocence, claro, e já mostra um caçador de vampiro, que não se sabe se é um Belmont, na verdade, mas duas garotas, que é uma bruxa e uma atiradora, e eles três estão lá contra os monstros do Drácula. Vocês chegam a enfrentar o Drácula também, só que ele é canônico, né, segundo a linha do tempo oficial, só que ele só foi lançado para arcades no Japão, sabe aquelas máquinas patch slot? Então, só foi lançado para isso. Infelizmente só no Japão. Que é uma pena, porque, tipo, você vê as animações e pensa, nossa, que da hora, que não sei o que, você vê a artwork dos personagens e você pensa, que coisa foda, né? Que bem detalhado. Mas infelizmente só tem no Japão. Então, para nós, pobres mortais, virarmos só utilizando a plataforma de Lanzonet ou YouTube. Pegando vários achievements. Platinar no YouTube. Como é que é o jogo assim, GG? A jogabilidade, os troços, o gráfico? Imagine um House of the Dead em trilhas, tá? E só que Unreal. Você tem que jogar com as máquinas patch slot, né? E aí, dependendo das combinações que você faz, aí acontece alguma coisa diferente. Então, por exemplo, você pode tomar um outro caminho, aí você tem que apertar os gatilhos lá pro chicote ou pra arma lá atirar, enfim. Quando tem uma parte até que você enfrenta a morte, acho que logo no começo do jogo, pelos vídeos que eu vi, e aí você tem que ficar apertando os botões pra ele, ou no caso o caçador de vampiros, usar o chicote ou a atiradora usar a arma dela, enfim. Aí você tem que apertar os botões, só que quando você vai seguir caminho, aí você joga a máquina mesmo, né? Que é o Pat Slot lá. Ah, então dá pra gente considerar ele tipo um side story aí, antes de começar. Só não tá claro, né? Ele tá na linha do tempo canônica, sabe? Sim, sim. E ele passa no 1000 e pouco. Só que não dá pra saber exatamente qual ano de mil e tantos que é. Mas ele, segundo a Konami, ele é canônico. Sim. Então, antes da gente ir pro próximo da linha do tempo, que é o Drácula's Curse, então a gente tem que citar uma coisa importante aqui, né? Que antes do século... É aquilo lá que o professor pede na prova, então anotem. Sim, o que aconteceu antes do século XV? Antes do século XV, né? A segunda esposa do Drácula, tipo, Matias já, né, já tinha virado Drácula e tal, e que passaram muitos anos que ele ficou desaparecido desde a Lamente of Innocence. Pegando como gata. Ele já era à noite, então imagina a mulher que ele pegava. Oh, meu Deus. só não, gata. Quando ele resolveu aparecer pra humanidade, né? Eis que ele encontra a Lisa, né? Que era uma pessoa muito bondosa, era uma camponesa, era uma pessoa muito pura, muito casta, e lembrava muito a Elisabetta, que era a primeira esposa dele. Então ele conquistou lá a Lisa, né? Com aquele gingado dele, aquela malícia toda, e conquistou a Lisa, casou com ela. Eternal Night. Casou com ela. Só que a Lisa, infelizmente, ela foi morta pela Inquisição. Porque o pessoal lá, né, era essa época, infelizmente, o pessoal achava que ela era bruxa, né? Mulher, sei que fizeram então... assim, ó, pegaram a Lisa, botaram numa balança. Ela e um pato. Um monte de pato. E aí botaram ela e um pato. Aí viram que pensava a mesma coisa, né? Todo mundo gritou, a witch! A witch! E botaram fogo. Depois disso, Drácula se revoltou de novo, né? Só que agora, ao invés de se revoltar com Deus, ele se revoltou com toda a humanidade. É, agora foi de vez, né? O pouco que ele tinha de humanidade, se foi. Ele já era o Drácula. Ele disse, eu sou o Drácula. Agora vocês vão ver. É isso aí. E aí ele ficou contra toda a humanidade, assim, e principalmente os Belmont, que vinham lá vacalhar com ele, né? Tô aqui tentando dormir, vocês vêm com esse chicote aí. aí começou a guerra de verdade, aí ele não quis mais saber de mais nada, e aí a gente entra em Castlevania 3, que é o Dracula's Curse. A maldição do Drácula, versão brasileira. Castlevania 3, a maldição do Drácula, versão brasileira. Distribuição Herbert Richards. Alamo, amor. Temos o Castlevania 3, que foi um jogo lançado para Nintendinho também, no ano de 1990. Vejam só, Copa de 90, Brasil na Itália, Miller jogando. Isso aí. Como ele fica putíssimo que matam a Lisa, Drácula resolve... lançar uma maldição contra toda a humanidade. Ou seja, todo mundo começa a se matar, aí fica aquela zona toda. Essa época aí foi a época que o cara, o Vitinho, sou foda, falou desde que a putaria começou a rolar no mundo. Foi essa época aí. É. Só o pessoal se alterar. Claro, eu não sei se tu falou, mas o Drácula's Curse é em 1476. Então o Drácula já existia há 400 anos, mais ou menos. Olha aí, né? É, 1476, depois de muito tempo da briga do Leon com o Drácula, não sei o quê, lalala. Eis que ressurge quando todo mundo pensou que tava tudo fodido, mal pago, não tinha Belmont nenhum pra ajudar. Trevor Belmont aparece pra salvar o dia. Sim, eu estava aqui, ele disse. Aí o Trevor percebe que quem é o responsável da maldição e vai lá com a sua capinha toda style, que o pessoal vê na apresentação, ele muito com style. A capinha toda foda, e o chicotinho, e vai atrás do Drácula. Só que no meio do caminho ele encontra alguns aliados, ou seja, nem tudo estava perdido. Ele encontra a Sifa Belnades, que é uma descendente de um clã de bruxas. Aí, com a ajuda dela, encontra também o Grant, um pirata, que foi transformado em monstro pela maldição, e o Trevor consegue libertar ele dessa maldição. E também ele encontra o primogênito do vampirão, que é o Adrian, ou Alucard. Sim. Ele já tá aí. Não sabia que ele aparecia já. A primeira aparição dele foi justamente no Dracula's Curse. Ah, que legal. Mas ele tava com aquele. Ele tava de chapinha, né? Não, ele tava de cabelo preto curto. Ele não isso, tinha isso. Passado água oxigenada. Isso que eu ia dizer. Ele tava. Cabelo branco só depois. Sim, sim. Ele ficou cosplay depois. Uhum. Você encontra ele nas profundezas, assim, do castelo, tipo, adormecido. Sim, no caixão. Tipo Vincent no Final Fantasy VII. Sim. Aí o legal é que, assim, o Alucard ele é contra o pai dele. Claro, mas assim, já também pode ajudar. O nome dele é Adrian alguma coisa, né? Adrian Fahrenheit. Tá, e ele usa a alcunha Alucard meio de revolta por causa do pai dele. Chegação. A gente pode considerar isso, né? Porque Alucard, pra quem nunca percebeu, é Drácula ao contrário. Sim. E o legal desse jogo é que você não joga só com um personagem. Sim, isso é bacana. Conforme você vai encontrando os personagens, você pode jogar com eles. Só que o GG me ajuda. Eu acho que era dois só, né? Que podia ficar, né? Não podia ficar os quatro. Não, né? Eram só dois. É. Aí você, no caso, como você podia selecionar outros personagens, então se alterava também, né? O que você fazia e tal. Alterava o curso, tinha outros caminhos pra fazer, era bacana. Sim, e tinha alguns inimigos que, por exemplo, você tava com o Trevor, mas era mais fácil você derrotar com a Sifa. E você trocava, porque a Sifa soltava bolinha de fogo, bolinha de gelo. Tem lugar que só o Grant que acessa, porque o Grant ele escala a parede. É, o Grant é um pirata, né? É um pirata. A Sifa é uma bruxa que é engraçada até porque ela trabalha pra igreja. Sim, é uma bruxa que trabalha pra igreja. Pois é. Não, porque ela fez concurso público pra igreja e passou. É que assim, na verdade, tem uma explicação, mas é meio bizarro porque tem uma curiosidade na série Castlevania que os manuais das versões em inglês são diferentes, tipo, tem informações diferentes, entendeu? Dos manuais das versões japonesas. Então, por exemplo, o Trevor Belmont, no manual da versão japonesa, chama Ralph. Tem jogo que fala que a Sifa, na verdade, não é uma mulher, é um homem. Isso foi no manual da versão em inglês, que colocaram a Sifa como homem. Só que no manual da versão japonesa, explica que ela se disfarçava de homem. Mas era também pra não chamar tanta atenção, porque ela era uma bruxa que trabalhava pra igreja. Tradutores, né? Então... manjam muito. E era uma loiraça. Sim, uma loiraça que o Trevor catou depois e... Tipo Caio Polis, né? Caio Polis, né? Aí o polícia dos vampiros, né? Mesmo. É. Como finaliza o Drácula's Curse? Eles conseguem derrotar o Drácula, né? Os quatro juntos conseguem derrotar o Drácula. O Alucard, acho que ele se sela de novo, né? Ele se sela no confim lá, não sei da onde. Sim. Pra ele não fazer mal pra ninguém, porque ele tem sangue de Drácula nele, né? Então ele não quer fazer mal pra ninguém, ele só quer ficar na dele. Então ele volta lá pra onde ele tava. O Grant vai lá, como ele é um pirata, ele sai em busca de novas aventuras e emoções e pokémons e etc. Oh, sim. E a Trevor e a Sifa se casam. É romântico. Romântico. Que bom, muito bem. O Castlevania 3, a terceira versão para Nintendinho. O que ela teve de diferente das outras versões de Nintendinho, GG? Foi uma evolução gráfica? Foi um negócio diferente? O que trouxe isso? Essa possibilidade de jogar com outros personagens? Também. Tipo, você podia agora selecionar os personagens, você podia fazer outros caminhos graças a eles, né? Tinha outras opções de jogabilidade. E também, assim, a jogabilidade melhorou um pouco. Você já percebia que os personagens já não eram tão travados, né? Como no primeiro Castlevania. E a paleta de cores também mudou, apesar que eu acho que a paleta de cores do primeiro Castlevania ainda é melhor, né, de todas, mas a paleta de cores também mudou um pouco, ela deu uma diversificada, e só, assim, basicamente só. Ah, mas as músicas deram uma melhorada também. Também. Pô, mas assim, pro jogo do Nintendinho tem muita coisa, assim, tipo, tem vários caminhos, vários personagens. Sim. Né, é legal, cara. Vai. A gente pode dizer até que é um dos jogos que usava, tipo, capacidade máxima do Nintendinho já. Sem falar na história também, né? Sim, o jogo era grandinho também, então... Ah, é, complicadinho o jogo também. O primeiro Castlevania que era linear, era só plataforma, o personagem era bem duro. Sabe, do 1 pro 3 mudou muita coisa. Acho que a maior percepção, assim, é na paleta de cores, que você vê que ele tá mais vivo, tá mais colorido. O primeiro Castlevania, ele é muito morto, ele é muito mórbido, sabe? Você percebe essa diferença no segundo já, no terceiro é aquela coisa, aquele arco-íris já. assim, dentro da capacidade do Nintendinho que eu tô falando, tá, gente? Claro, claro. Mas você percebe já uma diferença. Vamos deixar claro aqui que nunca vai superar a God of War, né, mas oh, meu Deus. Ó. Oh. Ó, baixa aqui jogos. Como dizem os gordinhos, baixa aqui jogos. Baixa aqui jogos. Que comentou no Super Controle, né? Comentou, comentou, eu ouvi. Então seguimos. Sim, né? Seguimos agora então para 1479, 3 anos depois, com Castlevania, a Maldição da Escuridão. É. O Curse of Darkness, meninas. É, Curse of Darkness, que foi lançado para PlayStation 2 e Xbox em 2005. É, veja só. Coisa linda, de Jesus. Como é que era o troço? Como é que era o Curse of Darkness? Foi o segundo jogo de PlayStation 2 do Castlevania que foi lançado, né? Que continua a história do Dracula's Curse. Nossa, sempre confuso. Isso. Só que o protagonista não é um Belmont. O personagem principal de Curse of Darkness é o Hector. Que ele, na época de quando o Drácula lançou a maldição, ele tinha 2 servos com ele. O ruim que eu não consigo traduzir o nome do que eles eram. Eram Devil Forge Masters. Era ele tipo forjadores de demônios. Isso, exato. Eu traduzi, né? Perfeitamente. É isso mesmo? Literalmente, isso aí. Ah, eu achei que eu tava traduzindo mal e porcamente. Pai, qual é a tua profissão? Sou forjador de demônios. Tá. Só que assim, ele junto com o Isaac, que é o outro forjador, que era amigo dele na época, eles serviam o Drácula na época de Drácula's Curse. Um pouco antes dele lançar a maldição no mundo. Quando ele vê a merda que o mestre dele fez, ele pula fora. É o chefe, é que nem na vida, né, gurizada? Tá no trabalho lá e o chefe fica meio louco, quer evolucionar. Vou expandir o mercado. Vou expandir o mercado aqui, vou criar uma loja na web. E quando tu vê, tu cai fora, né? Porque Deus o laje. Vai ficar te devendo salário até amanhã. Deus o laje. Porque assim, ele serviu o Drácula, não sei como aquele burro achava que ele era bonzinho. Me enganou, é papo. Ah, é, tipo, ele admirava o Drácula, né? Então, é, ele admirava, né? E tal, vou fazer aqui o que eu sei fazer e tal, e blá blá blá. Só que ele viu que ele tava fazendo mal, muito mal pras pessoas. E pô, ele também se apaixonou por uma humana, né? A gente tem que lembrar disso. É. Como sempre, era pura e casta e bom. Era Rosalie. Rosalie. Isso, Rosalie. É. Isso. Adoro, ele se apaixonou ouvir, por gente. Ela, então, vou capar o gato e vou casar com essa menina e sair fora. Tipo, o Drácula nunca mais ouviu falar de mim. Vai o quê, Gigi? Capar o gato. Brincadeira, como é que era? Porra, meu, brincadeira aí, Gigi Pinheiro! Só fera aí! Repete aí que eu não entendi. O que ela falou? Capar o gato. Capar o gato, opa! Tem várias gigas, né? Capar o gato é. Oi, Júlia. Ficar pula, montar no porco. Isso. Oi, Gigi Pinheiro, essa fera aí! Ô, louco! Essa fera consagrada. São gírias para. Vou dar o fora daqui. Então tá, Julia. Pois não. Montou no porco e aí? Montou no porco. Picou a mula e aí? Picou a mula e ele abandonou o amigo, abandonou o mestre e foi morar na vila lá perto com a noiva, a esposa, whatever. Ele casou com ela, né? É, casou, né? 3 anos depois, ela é perseguida pelos moradores da vila. E aí também é morta, é queimada também, né, Gegé? Que bom. Aqui. Churrasquinho de mulher direto. Ah, tá. Sim. Louco. Churrasquinho, eles adoravam. É. E o Hector foi obrigado a assistir. O Raptor? Não, é Hector. Hector. Ah, Hector Bonilha. Raptor do Killer Instinct, não é? Lembrei do Hector Bonilha de Chaves. Ah, é o Hector Bonilha. Hector Bonilha. Ele imagina que o amigo dele que fez isso. Então ele vai correndo pras ruínas do castelo do Drácula, né? Sim. Depois que o Trevor matou ele, ficou tudo fodido lá. Encontrando o amigo dele, aí ele explica que como ele também ficou puto da vida pelo Hector ter ido embora e ter traído o amigo, traído ele, traído o mestre, ele resolveu puni-lo. Só que assim, quando o Hector se casou com a Rosalie, ele se prontificou a não usar mais os poderes dele, ou seja, ele ficou enfraquecido. Só que assim, o Hector tava puto, querendo vingança, querendo matar o Isaac falou, tá bom, você quer me matar? Vem me matar, mas só que fique fodão de novo. Recupera todos os seus poderes e some. Aí começa a jornada, né? Aí ele tem que entrar no castelo, ele encontra vários demôniozinhos que ele tem que forjar, né? Que é tipo, ele vê uma estátua. Sim. Só que aí ele faz um encanto que aquela estátua cria vida. Sim, okay. Só que uma coisa interessante também é que, por exemplo, para alguns, você pode criar vários tipos de demônios. Sim. Que na verdade se chama Innocent Devils, né? Que ele usa. Aí, só que para alguns, você tem que encontrar certos tipos de itens para forjá-los. Isso umas é muito interessante. Umas pedras, né? Sim, tipo, não é bem umas relíquias, seriam uns metais, né? Algo do tipo. São os itens diferentes que você tem que encontrar, seja roubando de algum monstro, ou sei lá, dando a sorte de cair de alguma pedra, né? Então, você, alguns deles, você tem que ter certos tipos de itens para forjá-los. Sim. E é interessante também esse tipo de jogabilidade, porque o Hector, ele não é um Belmont, então você pode usar vários tipos de armas, você usa lança, usa espada de esgrima, espada comum, espada grande, você usa até machado, tem os negócios com punho também que ele usa pra dar soco e chute, você usa diversos tipos de armas. E aí você pensa, nossa, quanta coisa pra controlar. Mas não, é tipo muito fácil. A jogabilidade é super fácil de controlar. E os Innocent Devils que você sumona, você pode sumonar a qualquer momento. Desde que você tenha lá equipado ele, você sumona, ele vem pro campo e te ajuda conforme a habilidade que ele tem. É tipo, tipo Cyber Elf? Tipo isso. Adaptando pra Mega Man, eles seriam Cyber Elves. Muito só bem. Que eles lutam também, os Innocent Devils. Eles lutam com você. Isso. Ah, então é uma mistura de Cyber Elves com os demônios do Shin Megami Tensei Nocturne ali, viu? Tipo isso, ali, exatamente. Eles lutam, é só você summonar eles no momento que você quiser, eles vêm pro campo de batalha e ficam ali até você não querer mais. É um você pode desfazer o feitiço, aí eles voltam pra onde eles estavam. Eles voltam pra Pokébola. É. Não é pior, né? GG, eu achei um cu isso de ter que fazer arma. Tem umas armas que você tem que criar também. Porque você tem que criar, pro jogador, pro ouvinte que não tá entendendo bolhufas, você tem que criar a arma. Você pega uns metais malucos, você faz espada, você faz machado, você faz marreta. Só que dependendo do tamanho da marreta, você não consegue levantar aquela bosta. Você tem que ter tipo um determinado número de força, né, pra poder levantar. Sim, sim. Ah, isso é legal. É interessante também. É legal isso aí. Sim. Ah, mas é um cu, eu não gostei. eu zerei o Cross of Darkness em um dia. Você é louco. Mas aí depois de algumas horinhas de jogo, ele luta de novo com o Trevor e ele consegue derrotar. E além do Trevor, ele também encontra a irmã do Isaac. Eu esqueci o nome dela. Isaca. Não. Isaac. Júlia. Júlia, isso. Encontra a Júlia, que é a irmã do Isaac, que era uma bruxa. E por que ela chama a atenção dele? Porque ela parece a esposa falecida do Hector. Sim. As mulheres de Castlevania sempre lembram alguma outra, gente. Deve ser tudo Gactas. Isso aí. Enquanto os caras estão lá derrotando Drácula, elas ficam sendo Gactas. Desejo sexual muito lendário. Forte. Pessoal lutando e tal, e elas ficam lá, tô aqui sendo gata. Always hot, né? Gactas. Aí ele encontra tipo um padre também no meio do caminho que não é que auxiliando ele, fica meio que dando um sermão no meio do caminho, até ele encontrar o Isaac, quando ele já tá fodão. Ele encontra o Isaac, luta com o Isaac, mata o filho da puta. Só que assim, esse tal padre que tava no meio da história, na verdade se mostra ser a morte. Isso eu achei foda. Muito foda, hein. Eu achei foda isso. Só que logo eu achei uma puta decepção, porque é muito fácil. Aí, na verdade, o plano da morte era usar o corpo do Hector como receptor do Drácula, como sendo tipo um novo corpo. Sacrifício. O sacrifício legal, tipo pro Hades, Drácula. Tipo o Shun. Isso, ele é o Shun. O Shun. Shun do Hades. É o Shun. É porque assim, você encontra o Trevor fala que ele foi alertado de que Drácula tá voltando, então ele foi investigar. Aí ele toma um pau ferrado, o Hector toma um pau. Nossa, toma um couro lindo do Trevor. E aí você vai encontra a Júlia depois, encontra esse padre e encontra também o Saint Germain, que é o melhor personagem do jogo. Verdade, ele controla o tempo, né? Sim, ele é o senhor do tempo. Olha que foda. Pause. Ele é aquele cara de cabelo branco com um monóculo. Sim. Sim. E ele, tipo, fica dando dicas e tal pro Hector e tal, pra ele fazer as coisas certas. E você até pensa, poxa, esse cara aí tem alguma coisa errada nele, né? E o padre, ele fica fazendo o Hector se voltar contra o Saint-Germain, quando na verdade o padre era a morte, né? Ele queria usar o Hector como um sacrifício pro Drácula voltar. Só que antes de você ter a batalha final contra o Isaac, né? Que o Isaac apunhala o Trevor. É, aí a Júlia toma conta dele, coitado. Ah, então eu saquei qual foi a do Trevor. Ele é apunhalado pelas costas, ui. Não é isso. Ele diz, ah, não posso lutar, Júlia, venha me cuidar. Ó, sim. Não, mas comelão. O Trevor era casado com a Cifa. Ah, e daí? Mas ele tenha pulado a cerca. Né? E daí? E daí, Noé? Tu não tá vivo, né? Manda vir que se foda. Olha aí. Meninas, não sigam os exemplos, tá? Não, meu, tá namorando, mas não tá morta, né? Mano? Que loucura. Olha tá. Aí, meninas, que horror. Meninas, não sigam os exemplos. Essa fera. Tá louco, não. Mas então, voltando. Aí, antes de você ter essa batalha final contra o Isaac, o Trevor é apanhado. Ele fica incapacitado, a Julia cuida dele e você derrota o Isaac e a morte, aí você luta contra a morte também e a morte acaba usando o corpo do Isaac como sacrifício pro Drácula voltar. Então o Drácula acaba voltando, né? Ele volta todo poderoso, até porque ele tinha acabado de ressurgir, então ele volta muito forte. Ah, ele tava descansado, né? Fazia 3 anos que ele tinha falecido, né? Tava descansado. Sim, ele voltou muito recentemente. Aí você vai lá no encalço dele, antes de você enfrentar o Drácula, você enfrenta a morte, né? Que, nossa, é muito fácil aquela batalha, nossa senhora. Aí você finalmente vai ao encontro do Drácula, aí derrota o Drácula, e aí depois no desfecho é o Hector saindo do castelo que tá desmoronando com a Júlia, e eles vão lá viver a vida deles. Não fica claro se eles ficam juntos, mas eles vão viver a vida deles normalmente, tá? O Hector vai tentar viver como humano normal de novo, e enfim. A jogabilidade deste Curse of Darkness, ela é muito parecida com a outra. O Lamento of Innocence. Isso. Pouca coisa. Eu acho que a câmera do Lament of Innocence, ela é melhor posicionada. A do Curse of Darkness, ela me deu muitos problemas. Porque, assim, ela é uma boa câmera e, ao mesmo tempo, ela é muito ruim. Porque, às vezes, ela toma umas posições que dá a impressão que o Hector não sai do lugar. Isso é uma reclamação que eu vejo muita gente fazendo. Tipo, ah, eu ando e não chego a lugar nenhum. É porque a câmera dá essa impressão. Tá. Se você não souber posicionar ela certo, e o que é difícil, né? Até porque é muito monstro ao mesmo tempo, é muita ação, sabe? Você não tem tempo pra ficar posicionando câmera como era no Lament of Innocence. Então dá essa impressão que o Hector anda e não sai do lugar. Mas é mesmo aquele estilo parecido com o primeiro, que é um estilo a lá God of War. Paga, Júlia. Só pra deixar claro pro pessoal, porque senão eles vão achar que nem do 64. Mas é que, assim, eu tive a impressão de achar o Lament of Innocence mais hack and slash do que o Curse of Darkness. Eu acho que eu não tive essa impressão com o Curse of Darkness porque ele tem muito elemento de RPG. Ah, ia falar, tem esse negócio dos atributos, tem o negócio da força, tem os summons, tem as magias, sabe? Então ele tem mais elementos de RPG do que o Lament of Innocence, pelo menos eu achei. Uhum. Continuando a nossa viagem com o nosso DeLorean, né, Julie? Isto. Chegamos nesse jogo que eu não sei falar o nome, Patch Slot. O Patch Slot é aquela máquina que eu falei de novo, que você, tipo, joga como se fosse máquina de azar, sabe? Você joga lá, e aí, dependendo dos resultados e tal, da combinação que você conseguir fazer, aí altera lá o curso que você faz, ou então altera a ação. Só que esse já não tem tanto botão, assim, pra você apertar que nem era no arcade, sabe? É tudo dependendo das combinações que você faz. Só no Japão que saiu também. Claro. Mas a gente vai colocar o link no post pra vocês verem. Ele tem as animações muito legais, sabe? Dá água na boca, você quer jogar quando você vê. É verdade, é lindão mesmo. Sim. E aí ele se passa só com o Trevor, depois do Curse of Darkness. Você joga só com o Trevor. Ele mostra o que aconteceu com ele, mostra novos personagens, sei lá, a Angela, que é uma menininha muito Sailor Moon, que ajuda o Trevor. Amo. E você tem que derrotar o Drácula de novo. Ele foi ressuscitado. Que coisa, né? Impressionante isso. É porque assim, como ele é muito linear, muito House of the Dead, sabe, no trilhos, e tem lá as combinações pra você fazer na máquina pra seguir o game. Então assim, não tem aquela história mais elaborada, é algo mais simples como os primeiros Castlevania, sabe? Ah, o Drácula foi ressuscitado, vamos lá matar ele. Isso aí, é diversão arcade. Eles não podem fazer uma história profunda, um story mode profundo em arcade, né? Sim, aí teve o Pachislot 1 e o Pachislot 2. No primeiro, a Angela ajuda o Trevor a derrotar o Drácula, que foi ressuscitado lá na vila dela. E no segundo, a Angela é raptada e pelo Drácula, e você tem que ir lá salvar ela e derrotar o Drácula de novo. Muito bem. É simples. É isso aí. Não agrega muito, mas também tem a ver com o troço. Isso aí. Sim, sim. Canônico. É canônico, né? Então os links do vídeo estão no post, julguem, patislotem. Muito. Quero ver todo mundo platinando o Patislot. Vejam só. Né? Platinando pelo YouTube, ó, sim. Bom. Ah, sim. Então, DeLorean continua andando e chegamos já no ano 1576. Vejam só, o Brasil já tinha sido dominado por Portugal há 76 anos. Portugal e Espanha. E Espanha, verdade. Então, vamos deixar claro, né? O espanhol matando todo mundo, os portugueses curtindo. 1576 com Castlevania Adventure. Você joga com o Christopher Belmont, que é neto do Simon? Não, é avô do Simon, desculpa. É avô do Simon. Gente, é tanto Belmont que a gente fica louco. É a outra geração depois do Trevor, né? Sim, é a outra geração depois do Trevor. O Christopher veio depois do Trevor. Não assim, sucessivamente, mas o Christopher veio eras depois do Trevor, e ele é avô do Simon Belmont, né, que é um grande herói aí que todo, acho que muita gente conhece, né, que é o Conan. Simon Coxas Belmont. É coisa simples de novo, é aquela coisa de Castlevania bem antigo. Drácula foi ressuscitado, vamos lá matar ele, só que aí já tinha Vampire Killer, né, na história mesmo já se cita Vampire Killer, ela já existia, e o Christopher Belmont, ele parte pra Europa, né, no castelo do Drácula pra derrotar ele. Simples. E vale lembrar que esse jogo foi lançado para Game Boy. Sim, verdade. O Game Boy Old, né? O Game Boy Old, primeirão. Qual foi o ano deste jogo? 89. 89. Ele foi lançado ainda antes do Dracula's Curse. Ele é bem simplesinho, sabe? Por isso que ele não é tão elaborado. A jogabilidade dele é bem Castlevania, mas bem plataforma, bem travado, sabe? Nossa. Bem simples. Ele é muito querido por ser de Game Boy, como os jogos clássicos de Game Boy. Que ganhou uma parte naquela série que a Konami resolveu lançar, começando com o Contra, que foi o Rebirth. Que saiu também o Castlevania The Adventure Rebirth para Nintendo Wii em 2009, veja, com gráficos defeitos, tudo bonitinho, tudo no amor. Então, Castlevania Adventure é esta simplicidade extrema. Então, um jogo que diverte, amor, carisma mil, nota. E quatro tipos de cinza, né? Veja só. Quatro tipos de cinza. Continuando, avançamos alguns poucos anos para 1591 com Castlevania 2 Belmont's Revenge. Também foi lançado para Game Boy. Ele continua a história do Christopher, que alguns aninhos depois, depois de ter derrotado o Drácula, ele casa e tem um filho chamado Soliu Belmont. Ô, nomezinho. No aniversário de 15 anos do filho dele. Sim. Quando ele vai passar a Vampire Killer pro Soliu, o Soliu some. Ele simplesmente desaparece. Ele é sequestrado pelo Drácula. Sim. O Drácula quer se vingar lá do Christopher, então ele sequestra o filho dele. Taca o Christopher pegar a Vampire Killer e correr atrás do moleque. Sim. e matar o Drácula. Só que assim, ele entra, ele vai, ele enfrenta, ele mata os bichos e encontra o Soliu lá num castelo possuído. O Drácula transforma ele meio que num demônio, né? Ele meio que transforma ele num demônio e ele também tá com um chicotinho. Aí, e ele é chato pra dedéu. Lutando com ele, o Christopher consegue salvar o Soliu e os dois vão enfrentar o Drácula. Sim, mas é uma coisa que eu acho bacana, tipo, esse é pra Game Boy também, só que já tem uma elaboração a mais na história, né? Já tem uma coisinha a mais. 15 cinzas. Tem quatro castelos. São quatro castelos. Foi lançado em 1991. Ah, 91. Isso, para tá. Game Boy tijolão clássico. Esse não recebeu nenhum remake, só temos o Adventure, que é o mais simples de todos. Assim, eles Esse e o Castlevania Adventure são os mais esquecidos, assim. Ah, mas também são... O Castlevania Adventure eu não gosto. Uhum. Eu acho difícil pra Deus. Sim, pra quem é muito gosta, duro. Assim, de desafio, né? É, joga Castlevania Adventure e o Belmont's Revenge também é dificinho. Mas prepare-se pra encrenca, porque... É muito. Prepare-se para encrenca. Se tu vai jogar os dois, encrenca em dobro, né? É, né, Jéssica? Travado, sabe? Se você assim, for muito assíduo, jogue. Agora, se você é só um curioso, você vai passar muita raiva e vai xingar a série. Então, paciente. É que o jogo é difícil porque a jogabilidade é muito limitada. Travada, né? Isso é, também. Mas, então, aí no Castlevania 2 Belmont's Revenge, para Game Boy. Que a continuação do Castlevania Adventure, que também é pra Game Boy. O Christopher e o Solio derrotam o Drácula. E eles vivem felizes pra sempre, como Belmont, again. E eles vão ter muitos cachorrinhos. Isso aí. Agora mais uns 100 anos, exatamente, ó, 100 anos. Gerações sendo puladas, né, Fuga? É. Vamos para o clássico dos clássicos, dos clássicos. Sim. É um clássico do clássico. O primeirão. É. Que aí a gente chega no primeiro jogo que foi lançado, assim, na linha do tempo, ele é bem pra frente, como vocês estão vendo. Mas ele é o primeiro Castlevania que foi lançado, que é Castlevania. É tipo o Star Wars, né? Primeiro Castlevania, a gênese do troço, né? A gente pula agora pro primeiro Castlevania que foi lançado da série, primeirão, que é só Castlevania, ou Akumajo ou Drácula. E tem várias versões dele. Ele foi lançado em várias plataformas com nomes diferentes. Então teve aí, além de Castlevania, teve Vampire Killer. Vampire Killer MSX, o Haunted Castle era arcade, Castlevania Nintendinho, Akumajo ou Drácula, não lembro qual console que foi. Castlevania Chronicles PS1. Sim. E Super Castlevania 4, amor da minha vida. Super NES. Sim, melhor. Na verdade, era pra ser só Super Castlevania, né? Eu lembro nas revistas que eu acompanhei. Por coisas de cronológicas, eles colocaram Super Castlevania 4, sendo que na verdade é remake do primeiro. É, deveria ser do primeiro. Se fosse só Super Castlevania, tava todo mundo feliz, né? Não, é assim, eu acho que eles tentaram por causa que, assim, ó, tem a ver com o Japão também, né? Por causa que, assim, o Metroid, o Super Metroid no Japão, ele é Metroid 4. E, então, eles queriam dar esse ar de sequência, acho que porque os outros três tinham vendido bastante. Ah, por isso. Se eles botassem a remake do 1, não era uma época de remakes, né, gente? Ah, faz sentido. É, verdade, tipo, faz sentido. Fazia 6 anos, deixa eu ver, 6 anos que tinha saído o 1. Então, não era um negócio pra ser remake ainda, não era uma época de remakes que vendiam o pessoal comprar o jogo de novo. Então eles botaram esse 4, marotos, foram marotos, aí botaram o 4 pra chamar a atenção e dizer, opa, é a sequência, vamos jogar. Sim. Aí tu jogava e dizia, opa, pegadinha do malandro, é remake do 1. Isso aí. Agora tu já comprou, joga. As diferenças assim são poucas, por exemplo, no Castlevania, o primeirão do Nintendinho, ele é de plataforma, então você só vai pra frente com aquele bonequinho duro que parece que tá arrastando o pé. É verdade, ele não levanta. Tem aquela paleta de cores bem mórbida, sabe? É um jogo bem escuro, mas apesar de ser escuro, ele é bonito, sabe? Me impressiona, principalmente pra época que foi lançado. Ele é bastantíssimo parecido com o Metroid. Certo. Se tu jogar o primeiro Metroid, o de Nintendinho, óbvio, não, o Zero Mission, né? O remake, o primeiro e o Castlevania, eles são muito parecidos. O originalzão. O feeling é o mesmo, nos dois, assim. Tanto da parte da música, de onde tu começa, de onde tu vai, a linearidade e tal, é bastante parecido. Tanto por isso que eles pegaram um gênero hoje em dia que eles citam bastante, que, o gênero do jogo é Metroidvania, que é um gênero de exploração, né, tem um cenário, assim. É exploração com plataforma, né? Isso. Também conhecido como Metroid. Que é a combinação dos dois, né? Porque Metroid você podia explorar mais os ambientes. O Castlevania era mais linear no começo. É. Então meio que juntaram esses dois e criou-se aí o mito Metroidvania, né? Mas a gente vai falar depois. Mas então, as diferenças são poucas. O Vampire Killer um pouquinho assim, você nota a diferença, pouquíssima diferença nele. Os demais eu não joguei, que é o Haunted Castle e o Akumajo Drácula X68000. Esse X68000 é daquela plataforma da Sharp. Isso, aquele computador da Sharp. É pra uma plataforma, isso, é pra Sharp, isso mesmo. São adaptações do mesmo, né? Então tem aquela diferença gráfica clássica, aquela diferença de música. Se eu não me engano, esse da Sharp aí, ele tinha música melhor que as outras versões, por causa do chip e tal. Mas, tipo, essas diferenças mínimas aí. Faz sentido. Aí teve o Super Castlevania 4, que foi lançado pra Super Nintendo, que ele é muito bonito, sabe, pra época ele é um jogo muito bonito. Ele tem, assim, vamos dizer, vai, umas partes a mais do original, né? Sim, tem bastante até. É muito diferente, sabe? Você pensa, nossa, você até pensa, nossa, é uma continuação, né? Mas não é. É porque eles refizeram e colocaram bastante coisa diferente, sabe? Bastante coisa nova. E acho que a principal diferença do Super Castlevania 4 é que o Simon, ele pode usar o chicote em todas as direções que você colocar no controle, no direcional, no caso, e ele pode usar o chicote pra se pendurar também em uns negocinhos lá que brilham, que lembram Ayrton Jean, que você se pendura lá e pode alcançar plataformas maiores. E a música também foi remixada, foram criadas músicas novas também muito bonitas. E as fases giratórias, GG. É verdade, as malditas fases giratórias. Porque assim. Aquela lá que você pendura, aí tem os espetos da parede, da parede fica. Porque o Simon aqui era tipo Mega Man, sabe? Encostou no espinho e morreu. É. Então, você tinha que ficar se pendurando, aí a sala ia girando, só que ela parava. Aí você descia na plataforma que tava embaixo, ficava esperando, matava as medusas, aí de repente começava a girar de novo. Assim, ela se pendurava, esperava mais um pouco. Aí descia de novo, matava mais um pouco, e assim por diante. Até a sala girar no sentido que você tinha que ir de verdade, sabe? Que pra você seguir pro castelo. Sim. Nossa, e assim, ele é um jogo difícil. Ele é muito difícil. Eu lembro que eu era criança quando eu joguei. Foi o primeiro, acho que foi. É, foi o primeiro ou segundo Castlevania que eu joguei na minha vida. E nossa, eu passei muita dor de cabeça jogando, sabe? É difícil, cara. Esse daí foi o primeiro que eu joguei. E o Castlevania Chronicles é o remake também, só que é pra PlayStation 1. Então, por exemplo, a trilha sonora tá muito melhor, porque, né, em CD já era outra tecnologia. As cores também mudaram, o Simon ficou ruivo, ruim. Sim. Como esse Chronicles foi lançado na época já do Symphony of the Night e tal, e era remake do primeiro Castlevania, então ele tem já uma arte já feita pela Ayami Kojima, que é uma arte muito bonita. Ó, sim. Já tem a trilha remixada pela Michiru Yamane, já tem o trio de ouro, né, Castlevania, que é Michiru Yamane, Ayami Kojima e Igarashi. Então já tem uma produção muito boa. Ele é bem legal, só que eu ainda prefiro Super Castlevania 4, não sei porquê. Que é foda. Sim. E o lance da história, meninas, é aquela coisa que todo mundo já conhece, né? Sim, vai lá o Simon derrotar o Drácula, que ele tá fazendo todo mundo ficar louco, sei lá. Drácula voltou. Ele Drácula pegou o ônibus, voltou. Ai, ai, e agora? Ele lançou a maldição de novo, né? Sim, ele lançou a maldição de novo no povoado lá. E aí cabe ao Simon derrotar ele. O Castlevania, ou o Castlevania Chronicles, ou Super Castlevania 4, o que você preferir, acaba da seguinte maneira. Vai lá o Simon, derrota o Drácula. E é uma coisa bem simples, não tem muito prolongamento na história. Só que antes do Simon morrer, Clarice. O Simon, o Drácula? É, então, o Drácula morrer. Complemento, Clarice. Então, antes do Drácula morrer, ele lança uma maldição sobre o Simon também. Isso, então o primeiro Castlevania acaba assim. Você pensa lá, derrotei o Drácula e tal. Só que antes dele morrer, ele. Ah, você está amaldiçoado. Então ele lança a maldição no Simon. E aí acaba nisso, tipo, oh meu Deus, e agora? Só que aí a gente pode até já pular pro próximo, que é o Simon's Quest, que na linha do tempo se passa em 1698. 7 anos depois. Sim, 7 anos depois do primeiro. E o que aconteceu? O Simon derrotou o Drácula, só que a maldição continuou. E todo mundo ia morrer. Aí o Simon recebe uma visão de uma donzela lá, sei lá, que diabo é aquilo. Virgem, e a donzela fala pra ele, olha, você tem que coletar as partes do Drácula, que são, tipo, partes dele mesmo, e queimar elas dentro do castelo dele pra desfazer a maldição. Aí vai lá o Simon, ele encontra todos os pedaços. E uma coisa interessante é que, como a vila que ele tá também tá amaldiçoada, então toda vez que vira noite, tá, que tem esse, é uma coisa muito interessante nesse Castlevania, com a mudança do primeiro pro segundo, que o relógio passa, entendeu? Então você tá lá jogando de dia, tá lá na vila e tal, conversando com os moradores, pegando de sol. Repente ele para do nada, aí aparece a frasinha: "What a horrible night to have a curse." Esse ficou clássico. Na época foi uma grande sacada. Inovação da época, né? Porque era um jogo de Nintendinho. Então, porra, tu joga de dia e de noite, sabe? Bah, passa um tempo no jogo, sabe? Foi Deus o livre, que jogão, hein? Tinha, assim, as cidades, você podia... Tinha um mapa, né? Que você podia ir pros lugares, depois podia voltar, podia fazer vários caminhos. É muito interessante o Simon's Quest. Vale muito a jogada, assim, pra quem é fã. Isso. Mas tem que ter paciência. Sim, porque tem muita coisa pra fazer, você tem que conversar com os moradores, você tem que ter paciência. Aí tem que voltar pra outra cidade que você tava. E principalmente tem que ter paciência, porque toda vez que fica de noite, para tudo e vem aquela frase na tela. Sim. What a horrible night to have a curse. Sem falar que os monstros de noite, eles ficam mais fortes. Sim, verdade. Aí você, tipo, você tem que dar três chicotadas na caveirinha pra morrer, de noite você tem que dar 20. A não ser que você tenha o chicote já com upgrade, né? Você pode pegar lá Morningstar, essas coisas. Aí sim. E você pega, tipo, durante o jogo, ele é difícil, mas não é impossível. Então você pode pegar lá, você quebra os candelabros, vai achando dinheiro, mas você também acha upgrades pro chicote. O chicote vai ficando mais forte. Quando ele vira uma Morningstar, nossa senhora, sai de baixo. Então, você pode deixar o chicote mais forte também. Então, O Simon's Quest, ele é muito clássico, muito conhecido. Tanto que essa frase da noite aparece em vários jogos. Eu não consegui achar agora pro cast, mas há tempos atrás eu tava lendo uma matéria sobre citações de jogos entre jogos, sabe? Assim, tipo que nem aqueles filmes que rouba fala um do outro, né? Eu homenageio. Sim. E essa fala do Simon's Quest tá em vários jogos, assim. Tem jogos que fica de noite os caras: "What a horrible night to have a curse." E se eu não me engano, tem um filme. Eu se lembro que o filme é inglês, assim. É um filme de comédia inglês, assim. Só não lembro qual que é. Que o cara sai de noite. Eu até tava achando que era todo mundo quase morto, mas não é. O cara sai de noite e ele fala: "What a horrible night to have a curse." Acho muito foda. É aquelas piadas, assim, que pra Scott Pilgrim, né? Porque no filme Scott Pilgrim tá cheio dessas. Mas antes, assim, que só fã mesmo vai sacar, assim. Sim, isso é foda. Esse negócio de noite em Castlevania é uma coisa muito legal. Tipo, lá no Lament of Innocence, o Leon fala que vai caçar a noite, né? Aí tem aí no Simon's Quest uma noite horrível pra ter uma maldição. E no Order of Ecclesia também tem uma frase com noite, que eu acho a frase mais foda, assim, de muitos Castlevanias que eu já joguei, que depois eu... O jogo teve essas diferenças que a gente já explicou e tal, seguindo na história, o que acontece ali. Isso. O Simon consegue juntar as partes do Drácula, claro. Ele consegue destruir essas partes, ele consegue desfazer a maldição taca antes fogo. Que ele morra, né? Taca fogo lá dentro do castelo, que tinha que ser desfeita dentro do castelo do Drácula. Então ele consegue, ele cumpre a missão dele, e aí depois que ele consegue salvar a vida dele, destruir tudo, desfazer a maldição, aí ele enfrenta o Drácula, né, por uma última vez, e derrota o Drácula e salva todo mundo. Beleza. E ele derrota o Drácula, compra uma tanga nova, fica sempre mostrando as coxas. Né? Ah! Uma coisa que a gente vai falar muito depois no cast, mas que vale citar, é a armadura do Simon. A armadura do Simon, principalmente na artwork da capa, ela é muito bem feita e influenciou o Gabriel, lá do Lords of Shadow. Sim. Tanto que, se vocês forem ver, as armaduras dele são muito parecidas. Na verdade, Lords of Shadow era pra ser um remake do Super Castlevania 4. Sim, exato. Só que, como não era, não foi, no fim das contas, mas a armadura do Gabriel ainda lembra muito a do Simon. Influência. Ficou linda, né? E pra quem não se ligou ainda, quem é o Simon, que a gente vive falando de coxas e Conan, ele é aquele cara que aparece nas imagens, tu vê Castlevania, os caras com umas roupas gigantes, terno, tudo lindo. Ele é aquele que tá com uma sunga, tanga. Sunga. É o Conan, gente, é o Conan. É o Conan. É azulzinha, eu acho, né? Não é azulzinha essa sunga dele? É bege. É bege. Na japonesa é azul. Ah, viu? Você olha, Fuka manja assim, Japão. Nessa época ainda não tinha a deusa lá, a Yami Kojima, né? A Yami Kojima só entrou no Symphony of the Night, então a gente tinha que se contentar com essas artworks de Conan mesmo. Mas então, aí a gente segue aí eras, e a gente chega em 1746 na cronologia. Sim. Que assim, acontece um fato importante nessa data, na verdade. Que é o que acontece. O Max Inkshine, ele sai numa jornada e pra ficar forte e tal. Por quê? Por que ele quer ficar forte? Quem é esse cara? Ele é o melhor amigo do Just Belmont. Just é aquele cara que parece muito Alucard, mas não é ele. Que é do Harmony of Dissonance. Então, nessa data, 1746, o Maxine sai lá pra treinar, pra ficar fortão, porque ele é assim, ele é aquele chapa do Justin, mas ele também compete com ele. Então, eu vou ficar forte e tal, porque o Justin tinha acabado de ganhar a Vampire Killer nessa época. Então, ele herdou a Vampire Killer em 1746 e ele ficou muito forte, né? O Vampire Killer dá um poder extra pra um Belmont. Então, o Maxine, como era camarada dele e tal, foi lá e resolveu treinar. E aí, 2 anos depois, aí começam os eventos de Castlevania Harmony of Dissonance. Sim, sim, sim, sim. Que foi lançado em... Foi lançado em 2002 para Game Boy Advance. Harmonia da Dissonância. Você é um anjo. É. Vale lembrar que os nomes do Castlevania, tem, além de citar essas coisas muito mórbidas, né? Muitos da noite gótica, né? Fuca, que foi gótico, manja muito aqui. Sim, verdade. E sempre essa coisa de noite, lua e tal, também cita muito música, e principalmente o andamento e teoria de música clássica. Por exemplo, aqui, a harmonia da dissonância. Pra quem não sabe, dissonância é quando dois sons não estão acasalando. E não tem como ter harmonia, então fica esse nome obscuro, a harmonia da dissonância. É uma mind trick, né? Mas eu gosto mais do nome japa, né? Que é o concerto do sol à meia-noite. E o Juliano Mosley, né? Como é um músico, sabe muito bem explicar, né? É, eu explico porque... Isso aí. Olha aí, nossa, tem que fazer minha parte. Controle. Se bem que esses títulos de música só entraram a partir do Symphony of the Night, né? Que é muito mais charmoso esses nomes. Acho que tem muito mais a ver com a... Epicness do Castlevania. É verdade. Pensa, o nome é A Sinfonia da Noite. Tu já consegue... A imagem que vem na tua cabeça é uma imagem Castlevania, né? Sim, sim. É imagem épica, né? Tu pensa, isso, isso. Agora, um outro nome ali... Que eu acho que tem tudo a ver com as artes da Kojima. Acho que tem tudo a ver. Acasala muito bem, né? Sim. Bom, vamos lá, DJ. Acasala muito bem. Vai lá, obrigado, DJ. Manda ver. Acasala. Vai ficar uma frase lendária, né? Mas enfim, seguindo a história aí, o Harmony of Dissonance começa com o Just e... na verdade, começa assim, a amiga do Just, do Maxim, que é a Lid, ela é sequestrada e levada pro castelo do Drácula. Pronto, o Drácula adora menininhas virgens e puras. Sim, o Drácula agora acha que é o Copa, né? Que é o Rei Copa. O Rei Copa. O Balser. Tá raptando todo mundo pro castelo. Ele é aficionado por menininhas puras, castas e loiras. Ai, gente, é a fantasia dele. O que você tá falando? Pois é. E a Lid, verdade, parando pra pensar agora, a Lid é uma versão mais nova da Elizabeth, né? Você vê as artworks dela, você compara. Parece bastante. Ainda bem que vocês não são loiras, hein, meninas, senão ele vinha buscar vocês também. Ela é sequestrada, levada pro castelo do Drácula, aí cabe ao Just e ao Maxim salvarem a melhor amiga deles, né? Que os três, eles são amigos de infância. Só que o Maxim e o Just, eles meio que competem pra ver quem é mais forte e tal. E a Lid é aquela menininha, quietinha, meiga e etc, que, né, acompanha ele nas aventuras. Peitudinha. E faz e ela fica lá sendo gacto. Isso aí. O pessoal, altas aventuras, e aí o pessoal fica fazendo altas aventuras, altas coisas, e ela fica lá sendo gacta, né? Peitudinha e tal, tranquila. Sim, meiguinha. Eu quero tal, ajudar, na tela. Eu quero ajudar. Cala a boca, fica aí. Sendo gacta. Então, mas a história gira em torno disso, dos dois indo lá no castelo pra salvar. Só que o que acontece? No meio da jornada, o Jesse tá lá, ele tá coletando os itens, ficando mais forte, enfrentando os demônios dentro do castelo. Só que acontece? No meio da jornada, ele encontra o Maxim, só que o Maxim tá possuído. Aí você pensa, porra, Maxim, tipo, o que aconteceu, né, e tal. Aí você enfrenta o Maxim numa batalha bem difícil, né, até um pouquinho difícil. Né? Oi? É que ele foi treinar na Ilha da Rainha da Morte. Aí ele voltou e aí Ico de Fênix. Ico de Fênix. Então, aí você enfrenta ele, ele acaba fugindo até. Aí uma coisa interessante que tem no Harmony of Dissonance é que ele tem dois castelos também. Ele tem o castelo normal e o castelo, digamos, invertido, vai. Que ele tem umas coisas diferentes do primeiro. Tem dois castelos também, lembrando muito o Symphony of the Night. E você parte lá pra sua... Você ainda não encontrou a Lydia até então. Você até encontra ela em algumas partes do castelo, que ela tá lá, tipo, ai, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Oh, meu Deus, Justin, me salve! Aí, quando você vai salvar ela, a morte aparece e leva ela de novo. É bem assim. É. Risadinha Baby Bouncer, né? É, ela chega... Ah, pegadinha da morte. Toca aquela música. Pô, a morte. Menina, é a morte do pânico. Menina, fica aqui que eu vou ver uma coisa para o Lorde Drácula. É. Aí ela fica lá, esperando, o Jesse chega. Oh, meu Deus, Jesse! Aí a morte, opa! Peraí, vou pegar um ossinho e já volto. Peraí. É, mas, e o Foeda, que a Lydia também é mordida pelo Drácula, né? Sim. Você não consegue chegar a tempo, né? Ela acaba sendo mordida, mas tem um jeito de salvar ela. E aí que, tipo, você... É, o jogo tem três finais, se eu não me engano. Tem o final que você consegue salvar a Lydia e o Maxim, porque o Maxim, quando você encontra ele, ele tá diferente, né? Ele tá mais forte e tal, naquela luta que você teve. Aí você acaba descobrindo que ele foi possuído e ele perdeu a memória. Então, você tem lá o final, que você salva o Maxim e a Lydia, ou que você salva só o Maxim, ou que você não salva nenhum dos dois. É, verdade. Você pode escolher, ou você pode não descobrir o que fazer, até porque eu mesma, eu descobri muito depois o que eu tinha que fazer pra salvar todo mundo. Ele é, assim, um joguinho um pouco difícil, mas no sentido de que você não descobre as coisas muito fáceis. Que ele não tem, assim, tudo jogado na sua cara com tutorial ou menu explicando tintim por tintim. Não, você tem que descobrir sozinho. Sim, eu fui descobrir muito depois dos negócios das relíquias. É, as relíquias também influenciam também que você, o seu final, que as relíquias que você coleta de restos do Drácula também. Tem os livros que são, dão magias especiais pro Just, que assim, o Just, ele consegue usar o chicote, o Vampire Killer, só que ele também usa magias baseadas em livros elementais. Só que o que ele faz? Ele atribui essas magias ao chicote. Então, por exemplo, tem lá magia de vento, magia de fogo, tudo baseado, atribuído ao chicote também. E, além disso, também tem a Sub-Weapon, né, que tem lá a adaga, tem o canivete, água benta, enfim, todos esses da série clássica que a gente já conhece. É uma jogabilidade, assim, fácil, que eu acho o Just bem solto. O que eu não gosto no Harmony of Dissonance é que ele é feio visualmente. Eu acho que a Konami podia ter caprichado mais. É, ele é assim, ele é muito chupinhado do Symphony of the Night, só que ele ficou muito feio. Advance, né? Ele fica pequenininho. Ele é assim, ele é o segundo. O Advance teve três Castlevanias, tá? Teve um bem no lançamento, que foi o Circle of the Moon, que foi um dos que eu virei. E ele, na época, quando ele foi lançado, ele foi bonito, porque ele era para uns 32 bits, né? Sim. Apesar da resolução pequena do Game Boy Advance. Então, o Harmony of Dissonance, ele agregou isso, né? Essa baixa resolução acabou deixando o jogo meio feio, né? Porque ele tentava ser um Symphony of the Night, mas ele tinha essa limitação da resolução mesmo do Game Boy Advance, né? Porque a capacidade de gráfica era possível, mas a resolução era baixa, né? Sim, e, assim, ele tem muita coisa de Symphony of the Night que eu acho desnecessária. Porque, por exemplo, você tem que coletar relíquias, que já tem no Symphony of the Night. Tem dois castelos, que tem no Symphony of the Night. Tem lá o quanto você faz lá, que assim, as ações que você faz que influenciam no final também. Então, acho que, tirando esse negócio do final, que eu acho interessante, né, que dá margem a mais replay e tal, eu acho que o restante é desnecessário. Acho que não foi assim, foi gasto de frame, digamos assim. Foi gasto do tempo. Tanto que o Circle of the Moon, que foi o primeiro que saiu, ele foi um sucesso, né, pro Game Boy, assim, ele vendeu pra caralho pro Game Boy Advance. E ele não tem nada disso aí, né? Dessa chupada aí do Symphony of the Night. Sim, ele é bem diferente. Ele tanto tem aquela... de cartas lá e o Yu-Gi-Oh! E tal. Isso, essa coisa que eu comentei até na minha apresentação, né? Tu tem que colecionar... Tu mata um inimigo, tu consegue uma cartinha dele. Sim. Tá, mas... Assim, e aí, tem isso aí já não tem nos outros. É uma coisa que tem só nele, né? Então ele não... Sim. Não, ele é muito bacana em jogabilidade. Eu gosto muito dele na jogabilidade dele. Mas enfim, no Harmony of Harmony, ou no nomezinho. Harmony of Dissonance. Harmony of Dissonance. ele é assim, eu acho que ele tem muita coisa desnecessária, sabe? Mas ele é um jogo legal, é um jogo assim pra você matar tempo. A história dele não é tão relevante quanto deveria ser, mas é divertido, sabe? Foi o segundo título lançado pra Game Boy Advance e ele só é feio graficamente. Jogabilidade, o Just é leve, sabe? Você não sente aquela travada, aquela limitação que você sentia nos antigos. Dá pra você jogar bem, sabe? E as magias são muito legais, dá pra você combinar com as sub-weapons também, criar uma magia toda nova. Isso eu acho, inclusive, que é a jogada mais legal do game. É as magias que você combina tanto com o chicote quanto com as sub-weapons. E aí você cria, nossa, dá pra você criar muita magia legal. Muitas combinações legais. E como é que então, terminar? Aí tem os finais, né? Que você isso. pode salvar o Maxim e a Lid, ou só a Lid, ou só o Maxim, ou nenhum dos dois. Aí tem quatro finais, então. É, quatro aí. Finais, basicamente. Tem um deles que é considerado canônico. E que você salva os dois. Ah, bom, faz sentido, né? Sim. Hero, all hero. Então, salva os dois e mata o Drácula, fim. Sim, e reza a lenda que o Justin... O Justin foi foda. O Justin fica com a Lid. O Timberlake, é. Justin Timberlake, bom. Justin Timberlake. Depois ele faz um grupo chamado NSYNC Drácula. junto com o Alucard. Uma coisa que é interessante pra história da série Castlevania é esse negócio de, voltando agora pra jogabilidade, esse negócio de magia. Porque até então, os Belmonts eram só aquele negócio bruto, chicote, chicote, sub-weapon, chicote, sub-weapon. Não tinha tanta magia. Aí você, uma coisa que foi, isso foi explicado depois, claro, pelo Iga. O Iga explicou isso depois, o Igarashi é o produtor também. Ele explicou isso depois, que esse negócio de magia que o Jesse tem tanto, que ele usa muito, é parte do sangue dos Belnades que tem na família dele. Vocês lembram lá que a Sifa era uma bruxa, usava magia, e ela casou com o Trevor? Olha ali que então, legal isso aí. Ela casou com o Trevor, então a linhagem dos Belnades flui depois nas gerações futuras dos Belmonts, né? Então eles conseguem usar magia por causa dos Belnades. Olha aí a junção de famílias, coisa linda, né? É isso aí. É bem interessante isso. O Just, ele é avô, sabe de quem? De um Belmont que muitos aqui gostam muito, que é considerado um dos melhores Belmonts que existem na série Castlevania, embora eu não ache. Que é que não vamos falar, porque isso vai ser continuado no próximo podcast. Ok, então é isso, pessoal. Nós tentamos fazer em uma parte, né, Fuca? Sim, não deu. Pegou aqui a foice da morte, separou toda a pauta aqui, todas as Castlevania, pra tentar fazer em um mais rápido, mas não dá. Muita história, são muitas épocas, muitas gerações, muitas pessoas, muitos monstros. E todos interessantes. Por isso, vamos convidar a José, que já é a nossa chapa aí, faixa, né? Sim. E, novamente, a Clá vai fazer a terceira participação conosco no Castlevania Parte 2, o Clara's Quest. É, isso aí. Yay! Então, até o próximo podcast, com a Parte 2 do Castlevania. Se vocês amaram esse, digam que amaram. Se vocês eu gostei, hein? Não amaram... Digam que amaram também, pra gente achar, ficar se sentir bem. A gente vai falar do Richter. Vou confessar meus sentimentos que considero mais a série Castlevania depois desse papo com as meninas. Com certeza, mais, né? Hein? Vocês também apostam que vocês achavam que... É só jogar e matar o Drácula. É. Esse jogo aí tem que ficar pulando e matando o Drácula. Só ficar apagando vela. Não. A história se mostrou muito interessante, então, pessoal, aí confiram a parte 2. Comentem, né? Deem seu aval sobre os jogos, claro. Os outros a gente vai falar na parte 2. Deem sua opinião, se vocês acham ruim, se acham bom, ou se vocês jogaram na época, o que vocês acharam, as ideias, tudo, né? Se vocês gostaram das meninas, essas coisas assim, né? Já sabe. Sim, porque a gente tá sendo gacta aqui também. Né? Lógico, com certeza. Sim. Supreme Victor. É isso aí. Eu viajei pra casa da Clarice, estou aqui junto com ela, então a gente tá sendo gacta aqui. Isso aí. E vocês sabem que as duas estão de camisola. Porque é noite já. Oh. Claro, e daqui a pouco elas vão fazer uma briga de travesseiros. Isso, uma briga de travesseiro. Com chicotinhos belmo. Com vários fazer trancinha. Sim. Isso. Que é isso que gurias fazem quando estão juntos. Sobre o Trevor. Assim, ó, gurias, vocês vão usar o chicotinho Belmont ou não? Então, né? Então, próximo cast saberemos. Né? Isso aí. Então é isso, pessoas. Até mais. Abaiou. Abaiou. E o chicotinho, ó. Beto Carreiro. Beto Belmonte.